Buenas. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, ou Siri, vulgo Conrad Rose, anuncio que agora Muqueca de Siri ao vivo. É 7 da noite de quinta-feira aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, Florianópolis. 98.3 MHz, frequência modulada, FM, uma rádio comunitária. Também é retransmitido quinta-feira, 6 da tarde, para Barcelona pela Rádio Livre, Rádio Bronca. Muito bom voltar pelo horário de 7 da noite, onde já ocupamos as frequências da Rádio Pulga, Rádio Gralha, Rádio Interferência. Eu adoro esse horário. Penso ficar quieto um pouquinho lá no meio do som. Peço salam aleikum, carinho, benção, axé, shalom. Passo devagarinho o caminho que vai de tom a tom. Posso ficar pensando no que é bom. Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. Nu com a minha música, fora isso, somente amor. Vislumbro certas coisas de onde estou. Nesse quarto de hotel, logo mais sai o ônibus pela estrada embaixo do céu. O estado de São Paulo é bonito, penso em você e eu, cheio dessa esperança que Deus deu. Tuba, verei você. Já em Barretos eu só vi os operários do ABC. Quando chegar em Americana, não sei o que vai ser. Às vezes é solitário viver. Ney Mato Grosso, Nu com a minha música. Na sequência, Roberta Sá com Moreno Veloso, Um Passo à Frente. Moreno Veloso no Prato Deixo e Faca. Deixo fluir tranquilo naquilo tudo que não tem fim. Eu que existindo tudo comigo depende só de mim. Vaca, manacá, nuvem, saudade, cana, café, capim. Coragem grande é poder dizer sim. Coragem grande é poder dizer sim. 98.3 Rádio Comunitária Campeche. Coragem grande é poder dizer. 104.5 Rádio Moreno Veloso, senhoras e senhores. Olá. Que felicidade. Obrigado. Não passa a frente, galera. Fora Bolsonaro genocida. We'll be right back. Exagera alguma coisa, faz da dupla muito mais. Passa um frio na espinha, pelo calor da palma da nove, a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza. Um passo à frente, um passo atrás. Pega na barrada, saia, tomara que caia. Na barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que caia. Na barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Minha imperfeição. Na barrada saia, tomara que caia. Na barrada saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz. Pega na barrada saia, tomara que caia. Na barrada saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez. Maravilha! Agora é ele, o síndico. Muito obrigada, Sebastião. Muito Rodrigues. Muito obrigada, Moreno. Em espanhol, Coronel Antônio Bento. Coronel Antônio Bento, en el día del casamiento de su hija Juliana, él no quiso sanfonero, fue a Río de Janeiro, convidó Benenones para tocar. ¡Órale! ¡Órala! Ese día bodocó, faltó poco pra tumbar. Coronel Antonio Bento, en el día de casamiento de su hija Juliana, de su hija Juliana, él no quiso sanfonero, fue a Río de Janeiro, convidó Benenones pra tocar. ¡Órale! Este día bodocó, faltó poco pra tumbar. Todo mundo que vive por allí, ese día no pudo resistir. Cuando vi el toque del piano, rebolaram, saliram, requebrando. Hasta essa macaxeira que era novio dançou a noite inteira sem parar. Es costumbre de todos que se casam, está louco pra fiesta terminar. Coronel Antonio Bento, en el día de casamiento de su hija Julián, él no quiso sanfonero, fue a Río de Janeiro, convidó venenones pra tocar. ¡Olé! ¡Olé! Este día bodocó, faltó poco pra tumbar. Viva Tim Maia! Vamos lá com o Belé do Forró e depois com o Mário Fulosinha. Muqueca de sirena, de sirena. Abre a sala. Opa! Eu brinquei com a terra, com a palma da minha mão. Fiz surgir o dia pra iluminar a escuridão. É, eu dançar. Peguei carona na asa da cigarra. Foi como um meteoro no azul da imensidão. Roda a terra na palma da minha mão. Quero ver você rodar e virar como um leão. Quando eu toco pra parar, ela quer continuar. Quando eu fico pelo chão, ah, é só. Roda a terra na palma da minha mão. Eu brinquei com a terra, com a palma da minha mão. Vi surgir o dia pra iluminar a escuridão. Eu peguei carona na asa da cigarra. Foi com um meteoro no azul da imensidão. Roda a terra na palma da minha mão. Quero ver você rodar e girar com o milhão. Quando eu toco pra parar, ela quer continuar. Quando eu fico pelo chão, ah, é só. Roda a terra na palma da minha mão. Enfim, satisfazer a nossa solidão. Sem se envolver, alguém que compre esse ditado. Será que era só eu? Ou será que era só eu que pensava errado? A gente dançava junto, a gente comia junto, a gente falava tudo, era tudo junto. Quando eu vi, eu fui piada, você ria e eu chorava, você só me esnobava e não deu. Queca de Siri. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo na Rádio Campeche. Brasa. Ela me chamou para dançar um raga. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom que ela mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu. Ela me chamou para dançar um raga. Mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu. E sumiu todo mundo, só nós no salão. Colado e senti a sua respiração. Sua parede fez tremer o chão. Sintonia fina que dispensa explicação. Cheia de ironia, me deixou sem graça. Gengibre e Gabriela em frente ao bar da cachaça. Recitou pessoa, falou de Bakunin. Ela é o presente que o acaso deu pra mim. E aumentou o meu tesão na vida. Poder de agir o meu elan vital. Não tenho medo dessa despedida. Por mim não tem final. Porque ela me chamou para dançar um raga. Que bom que ela mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu. Puro equilíbrio, só fuma quando bebe. Definitivamente essa gata não é leve. Ela é pra frente e me põe pra cima. Repõe minhas reservas de pura serotonina. Ela é legalizer, evolucionista. Acho que acabaram os meus dias de pista. Ouvi Dubby Wiser, Milton Tom Jobim. Ela é o presente que o acaso deu pra mim. E aumentou o meu tesão na vida. Poder de agir o meu elan vital. Não tenho medo dessa despedida. Por mim não tem final. Oh, mexeu. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom que ela mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu. Chegando ao final do lado A do Moqueca de Siri de hoje, em novo horário. Gravado ao vivo no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, em Floripa. Toda quinta, 19h. É retransmitido pela Rádio Bronca para Barcelona, em 104,5 FM. Toda quinta, 18h, no horário local. E também tem o repeteco do programa aqui na Rádio Campeche, domingo das 11 ao meio-dia. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Ney Mato Grosso, fez 80 anos, agora dia 1º de agosto, Nu com a Minha Música. Roberta Sá e Moreno Veloso, Um Passo à Frente. O alerta do aniversário do Ney Mato Grosso foi dado por G. Muniz. Valeu, G. Beijo. Roberta Sá com Moreno Veloso, Um Passo à Frente. Tim Maia, Coronel Antônio Bento, em espanhol. Bel Air, Forró, El Dance. Pararã. Comadre Fulosinha, Chique Chique, de Tom Zé. Rodrigo Amarante, Eu Com Você. Júlia Vargas, Pé na Areia, versão de Antônio Neves, Marcelinho da Lua, do selo Tranquilo. Vai na página do Marcelinho, no Instagram dele, Marcelinho da Lua. Tem todos os créditos lá desse lançamento. O lançamento é amanhã. Duda Beat com Trevo, Nem Um Pouquinho. Fechamos com Brasa, Ela Me Chamou Para Dançar Um Raga. E no fundo estamos ouvindo, de Curitiba, Igor Lazier e Alana Aguiar, Cheio de Dedos, música de Ginga. E vamos abrir o lado B com uma versão de uma música que já rolou aqui no Moqueca, que fala sobre bicicleta. Estamos na campanha de 15 anos do programa para montar nossa estação portátil de rádio numa bicicleta. Um Magrela Fever. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, com U e Q U. Eu me coço e saio fora. Pensamento tá dormente. Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão toto, roda amassada. Vou de qualquer maneira, eu assumo o risco e despisto com o meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar marcando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparramo pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente, sangro doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando, com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, bombando, bombando, bombando, bombando. Acendendo as ideias, põe sebo nas canelas. Canelas é. motorista, respeite as bikes do sul da ilha. Imagine transformar cada bike num carro a mais. Acendendo as ideias, põe sebo nas canelas. Na magrela é FV na magrela, acendendo as ideias, põe sebo nas canelas, FV na magrela. Lisa K, baixista do Mulheres de Chico, 10. E depois Fino Coletivo. Desencanta, desafina, descobre o porquê. Desmente, desmaia, desgruda de mim. Descola, desmancha, desdobra o papel. Destaca, desvira, despede de alguém. Desama, desembucha, destampa o barril. Desabrocha, desenvolve, desmonta isso aí. Destoa, desloca, desentorta o nariz. Desliga, distrai, desintegra daqui. Desencanta, desafina, descobre o porquê. Desmente, desmaia, desgruda de mim. Descola, desmancha, desdobra o papel. Destaca, desvira, despede de alguém. Desama, desembucha, destampa o barril. Desabrocha, desenvolve, desmonta isso aí. Destoa, desloca, desentorta o nariz. Desliga, distrai, desintegra daqui. Desafina, descobre o porquê. Desmente, desmaia, desgruda de mim. Descola, desmancha, desdobra o papel. Destaca, desvira, despede de alguém. Desama, desembucha, destampa o barril. Desabrocha, desenvolve, desmonta isso aí. Destoa, desloca, desentorta o nariz. Desliga, distrai, desintegra daqui. Desgruda de mim, desdobra o papel, despede de alguém, destampa o barril, desmonta isso aí, desentorta o nariz e desintegra daqui. Tempo tido como eterno, no início vida lhe trazer recordações. Deixa a vida lhe trazer recordações. De sentir muita saudade, beijo bala de hortelã, do abraço exposto na cidade, longas horas das manhãs. Há de lembrar dos fins de tarde, em céu laranja, adeus do sol, e do sabor do chocolate, em noites frias do vilã. O tempo tido como eterno, sempre, sempre repetir nos sussurros do amor, do sorvete dividido nas calçadas de verão, e do segredo prometido no primeiro verão. Deixa a vida lhe trazer recordações. Deixa a vida lhe trazer. Deixa a vida lhe trazer recordações. Falando em recordações, aqui no coletivo me traz uma recordação da labareda que eles colocavam nos pontos de ônibus no Rio, Botafogo, Copacabana, de onde eles são. Por ali em volta, eles colocavam uma labareda, fim do coletivo. Obrigado. Entende aí, né? Associa. Abri a próxima música com o Antônio Benício. Fala aí, moleque. Já faz um tempo, já tá grande esse moleque. Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos voltar à pilantragem. Otto, Lavanda. E depois é o Barramalho. Boca de Siri. Arroba Muqueca Siri. Para mim é pessoal. lado. Na lama do Recife sou Xangô. Sabe voltar pra mim. Shut up. Agora a versão do DJ Soul Slinger pra música de George Maltner, por Chico Sainz, Nação Zumbi. O que é que é de Siri na Rádio Campeche, também na Rádio Bronca. Carcará. Opa, lá antes no sertão, Zé Ramalho, Carcará, não tava é na cola. É um bicho que já voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada sai voando, cantando. Carcará vai fazer sua caçada. Carcará come até cobra queimada, mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borrego que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borrego novinho não pode andar, ele puxa num bico e quer matar. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará é a águia de lá do meu sertão. Os borrego novinho não pode andar, ele puxa no umbigo e quer matar. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Agora sim, Soul Slinger, do álbum Red, Red Hot More Rio. Inglês Copacabana. Atrás da aranha no lado B deste primeiro programa, às 7 da noite, aqui na Rádio Campestre. Agora vai ser toda semana, 7 da noite, ao vivo, aqui no Eco Estúdio. Ouvimos Curumim, Magrela Fever, Lisa K, Deix, Filho Coletivo, Hortelã, Otto, Lavanda, Elba Ramalho, Risoflora, Zé Ramalho, Carcará. No fundo estamos ouvindo Chico Sainz, Nação Zumbi, versão do DJ Soul Slinger, da Maracatu Atômico, música de Jorge Maltner, que vai fechar o primeiro Muqueca de volta às 7 da noite. Agora pela Rádio Comunitária Campestre. Lembrando que esse programa é retransmitido para Barcelona em 104.5, toda quinta, 6 da tarde, no horário local, pela Rádio Bronca. E também tem o repeteco do programa na Rádio Campestre, 11 da manhã ao meio-dia de domingo. Nas redes sociais, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. Estamos na campanha de 15 anos para construir a nossa estação portátil de rádio numa bike. Quem quiser contribuir com umas moedas, cola lá no Instagram, no Facebook, tem todo o caminho. Tem o blogspot do Muqueca também, Muqueca de Siri. Valeu! Mas ó, só quem quiser contribuir é com umas moedas mesmo. Vou fechar com a pergunta que todo mundo quer saber. Quem mandou matar Marielle Franco? Responde aí, Flávio Bolsonaro, filho do genocida Jair Bolsonaro. Saudações rubro-negras. Com os nervos à flor da pele, é preciso exterminar a doença mental, física e a assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso arrancar da medula dos ossos, dos nervos até a epiderme da pele, este medonho cancro que matou Anderson Gomes e que matou Marielle Franco. Uma força furiosa me impede a gritar, os nervos à flor da pele, é preciso exterminar a doença mental, física e a assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso arrancar da medula dos ossos, dos nervos da pele, a epiderme da pele, esse medonho cancro que matou Anderson Gomes e que matou Marielle Franco. Tu tem Muqueca, tem Siri com Muqueca de Siri, e Siri de Muqueca e Muquecas de Siri. Não é?